noite escura, num corpo de uma canção fragmentada e perdida, cheia de sombras. O rastro de um triste tigre no corpo dessa canção. A cobra, o escaravelho, o descontínuo, a sombra de uma palmeira no corpo dessa canção. Tem um caminho perdido que dá em lugar nenhum. Às vezes eu me pergunto como é que pode existir uma canção que não soa, que não foi feita para ouvir. Uma canção impossível, feita de restos, que vem da tua cabeça. Uma oficina